muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Sangue quente, pensamento deixa fluidamente. No fundo fico tenso, cresci, lutei contra o tempo. Marginalizado, muito louco, a sede está selado no bolso. Misericórdia de quem? Por tua ignorância eu vou pro além. Mas estou firmão, graças a mim. Vou planejar o teu fim, pego o busão, logo vejo os gambé vindo contra mal. Invadiram de pistola em punho, me chamaram de pivete vagabundo. Pediram meu documento, fui revistado, por pouco eu não fui algemado. Estou longe do fragante, vou descer logo ali adiante. Chego na balada, encontro a molecada com um dito de cachaça. Tomei um estrago, fiquei legal, me senti mais homem ou maioral. Sigo em frente, não vou parar, assisto. Me respeita que eu vou te respeitar, mas logo vejo luz vermelha. O povo indo pra cima, tipo abelha. O que aconteceu, sei lá, o que tiver de ser, será. Sinto cheiro de sangue no asfalto. O que tentou reagir o assalto? Maluco era pai de família, deixou a mulher e uma filha. Vou seguir em frente, não vou chorar. Se estou aflito, eu não vou negar. Caminhada parece que não vai ter fim. Só quero uma mina pra curtir, morena perfumada com uma rosa, olhos cor de melo tipo ambiciosa. Tenho nada para oferecer, puta de boutique cheia de querer ser. Eu passo pano, vejo os malucos me tirando o que eles querem. Eu tenho sangue quente cheio do veneno. Não vou me intimidar, tiver de vir pra cima vai ter que recuar. Vai ter que recuar. Deixa eu passar. Chego lá. Deixa eu passar em paz. Não quero treta jamais. Minha finalidade de vencer. Pode acreditar, vou alcançar. Mente vazia, tive muita fé em Deus que nos guia. Sendo pra vida ou pra morte, todos nascem com uma sorte, sentimento ao relento. Não dá pra esconder o sofrimento. Cada olhar, expressão fica no ar. A maldade, a mentira se destaca com a covardia. Na fraqueza da carne, Judas não é miragem. Descontento tem gosto de sangue, parece cena de filme. Bang bang, passei por momento ruim, sobrevivi. Por isso estou aqui, superei a morte. Minha aliada é a sorte. O mundo dá tantas voltas, parece que os malucos preferem viver na bosta. Deus colocou na minha vida o rap como um antídoto pra cicatrizar as feridas. Mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. Um jogo sujo, eu não me encaixo. Passado distante, estava doente, mas serviu pra aprimorar a minha mente. De noitada em noitada, o barato era louco. Na calada se ouviu uma mina gritando por socorro. Jogando no tempo, olhando em direção do vento. Sinto calafrio, ou 9-2 passar a mim. Uma vida desperdiçada, morto a tiro na balada. O tempo errei, nenhum momento eu subestimei. Uma página de grito, inflato despercebido, causando raiva na playboyzada, que deixa sua mesada na bocada. Mas também estou esperto, mexer pra quem deixa quieto. A luta do bem contra o mal, aliviando a dor da vida marginal. A demagogia a favor da tirania, fortalecendo a rebeldia no mundão da ostentação. Sangue derramado, se ouve a canção. Pra sorrir ou chorar, sete palmas no seu lugar. Passei por cima de minha fraqueza, meu mundo é bom, sigo a realizar. Deixa eu passar. Chego lá. Deixa eu passar em paz. Não quero treta jamais. Minha finalidade de vencer. Pode acreditar, vou alcançar. Deixa eu passar em paz. Não quero treta jamais. Chego lá. Pode crer, eu chego lá. Deixa eu passar.